dia. Vamos aí. Eu não acreditava que eu podia ser alguém. Nas sombras do meu pai eu não era ninguém. Mas a força de vontade me fez seguir em frente. Como luz e chamas, amigos como presente. Firmamos a promessa de seguir os nossos sonhos, mantendo a nossa amizade ardendo como fogo. Ainda muito novo, sonhando em ser o mais forte. E o sonho só acaba no dia da minha morte. Não de sangue, mas sou irmão de Luffy. Fogo nos meus punhos, era Nera no Mi. Honra, lealdade e nunca desistir. Se isso é uma luta, eu não vou fugir. Eu sigo em frente e acredito em mim. Com punhos de fogo no meu sonho sem fim. Eu sigo em frente e acredito em mim. Com punhos de fogo no meu sonho até brilhar como o sol. Até brilhar como o sol. Como o sol, yeah. Ace of Spade, com meu nome fiz história. Fama ascendente, vitória após vitória. Surpreendi o mundo inteiro e provei o meu valor. Busquei a recompensa se puder, caçador. Podcast Ace, imperador das chamas. Aceito como filho do lendário Barba Branca. Marcado em minhas costas o símbolo da bandeira. Capitão da segunda divisão, chame como queira. Contra a ganância, egoísmo e avareza. Por justiça eu fui atrás na luta com Barba Negra. Honra, lealdade e nunca desistir. Se isso é uma luta, eu não vou fugir. Eu sigo em frente e acredito em mim. Com punhos de fogo no meu sonho sem fim. Eu sigo em frente e acredito em mim. Com punhos de fogo no meu sonho até brilhar como o sol. Até brilhar como o sol. Como o sol, yeah. Firmamos a promessa de seguir os nossos sonhos, mantendo a nossa amizade ardendo como fogo. Ainda muito novo, sonhando em ser o mais forte. E o sonho só acaba no dia da minha morte. Tamo junto. Petals. Ace. One Piece. Até brilhar como o sol. Até brilhar como o sol. Como o sol, yeah.